1, 2, 1, 2, DJ Hélio Branco no microfone. Tô aqui com a galera do Dinâmicos. E aí, se apresenta. Então, mano, aqui quem tá falando é o Cello Rock. É o seguinte, a gente tá muito contente de estar reunido aqui pra poder mostrar um pouco do hip hop dos anos 80, que foi o hip hop que mexeu com a gente. Mas é também pra rapaziada de hoje, que estão aí na trilha do hip hop, que realmente é o melhor som, mano. E você aí? Eu, Falcon, estamos fazendo um trabalho que a gente sempre quis fazer e, por força maior do destino, nossos caminhos desviaram. Um casou, o outro seguiu vida religiosa, eu fui um deles. E agora nós nos unimos para fazer esse trabalho, né? É uma coisa que a gente sempre quis fazer. Beleza. Aqui tem a minha direita, Cool DJ Jam. Meu, é isso que o Falco acabou de dizer, cara. A gente ficou bastante tempo junto e tal, com esse lance de hip hop, né? Um lance que, pô, posso falar pelos quatro, pelos cinco, né, meu? Porque a gente sempre gostou disso. Todo mundo, numa certa época, pegou o seu caminho, tomou a sua trilha e tal. Mas a maior prova disso, que o lance continua na gente, é que a gente tudo, não é verdade? É isso aí. E aqui do meu lado, um elemento que reúne três elementos do hip hop. Ele tem muita humildade. B-Boy, MC, grafiteiro. Ah, me pinta, não, pô. Minu. Então, cara, é o seguinte, a gente tá se reunindo aqui pra fazer esse trabalho porque é uma coisa que aconteceu na nossa vida e não se apaga assim de uma hora pra outra, entendeu? Então a gente tá gravando, fazendo esse trabalho aí com a rapaziada, entendeu? Porque foi época que marcou a nossa vida e com certeza tá marcando a vida de muita gente quem tá nesse movimento, que é um movimento forte e que não vai parar de uma hora pra outra assim não, mas não para mesmo. A gente tem que lembrar o seguinte também, de estar aproveitando esse momento, agradecer também o Hélio, né, cara? Não, não tem nada, tô de boa. Então, beleza, então. E aí, Fonco? Bom, por que existe Fantastic Force e Dinâmicos? Fantastic Force é o quê e Dinâmicos é o quê? Fantastic Force era uma equipe mais ou menos de 10 pessoas, até mais, né, de dança, entendeu? Então, pra separar da música, do rap. Por isso essa separação. E uma coisa que eu queria falar também, quando falar sobre a Old School, me lembra muito o Sundays, foi onde eu comecei, né? Foi na época do Sundays, muita gente em Guarulhos que começou a tocar as músicas que a gente gostava, tudo, né? E começou a vir o pessoal de fora também, Taíde, então a gente tem que lembrar isso. E frisando também que a São Bento nós começamos a frequentar, nós começamos a treinar de quarta-feira, né? Muita gente não sabe disso, então eu tô falando pro pessoal. Não era de sábado então? Na época, não. De quarta-feira a gente treinava e com o tempo nós passamos pra sábado. É porque eu foi aquele que eu tenho aqui, os contatos que eu tenho com o Jack, esse pessoal, o Jack me falava que ele trabalhava lá na Médula, e ele frequentava com o Nelson lá 24, tomou até umas pauladas da polícia lá, eles ficavam batendo lata de lixo, né? Até que o Cello Rock menciona aqui na música São Bento. E a partir daí a galera tentou procurar um outro point, né? Então quer dizer que já rolava então na quarta-feira, depois pra ir pro sábado, né? Sim, mas só que muita gente não sabe disso, né? E aí, Cello Rock? Cada um tem sua história, né? Se for contar. Isso que é tão rico. Bom, mano, o que eu tenho a dizer é que, imagina, a gente começou em 84, como a maioria do pessoal da nossa época, né? E agora, em 2005, tá saindo um CD com as músicas tão antigas, então pra nós é um momento de triunfo, né, meu? Uma satisfação mesmo muito boa, e a gente, com certeza, a gente tá procurando passar nesse CD coisas positivas, porque o hip hop é positivo. Tanto é que ele tirou a gente de muitos problemas, tirou a gente de muitas situações difíceis. Então o hip hop pra nós realmente é positivo. Então tem que ser positivo e tem que ser dinâmico, como a gente tá procurando fazer aqui. E aí, então, mais umas palavrinhas aqui do 3 em 1. Não, é o seguinte, nessa década de 80, quando começou a explodir esse negócio de break, dance e tal, em Guarulhos começou a ferver também, entendeu? Então quando a gente começou a frequentar o Sunday, vinha grupos de São Paulo fazer racha de dança, entendeu? Tem muitas lembranças de muitos b-boys da época, o Robô, o pessoal do Parque Novo Mundo, entendeu? Da Vila Maria, entendeu? Jundiaí. E quando a gente começou a dançar na rua, a gente não tinha espaço onde dançar, entendeu? Inclusive, para onde a gente ia, a gente procurava um lugar para treinar. Foi a ideia que foi, né? Através até mesmo dos filmes, de ver o pessoal saindo nas ruas ou até nos metrôs, que surgiu a ideia da gente, né, começar a procurar algum caminho aqui em São Paulo para começar a dançar na rua, né? Aí, então, a gente começou a andar muito pelo metrô. Então, que nem o Falco falou, dia de quarta-feira a gente ia treinar na São Bento, né? A gente procurou também outras estações, né? Que nem o Jabaquara, que cabia a nós para, né, um espaço para a gente poder treinar. E até mesmo na rua, entendeu? Mas um ponto essencial mesmo, que foi a chave, foi a São Bento. Então, a gente começou, exatamente, ponto de conta. Um detalhe, só complementando isso que o Miro estava dizendo, é legal, de repente, a gente está nesse lance mó saudosista aqui, então um lance bom e tal. Mas lembrar de caras e tal, que um lance que eu aprendi pro Tchelo, inclusive, dele dizer, por exemplo, do Amauri, que foi, meu, o primeiro cara que fez moinho na São Bento, né? Foi isso, Tchelo? Enfim. Era o primeiro cara a fazer. Só uma coisa muito interessante que aconteceu. Foi assim, que Barros Alencar, o programa que tinha, era aos sábados, né? E eu lembro na época que tinha os grupos de break que ia, na época da marca Jack, Michael Jackson, foi nessa época. Os Cobras. Então, teve um dia que foi o grupo do... Não lembro o nome do grupo, né? Que do pessoal do Parque Novo Mundo, né? Que tava o Samuel, tava o Deildo, tava o Mauri e o Paulinho. E o Mauri foi onde que eu vi a primeira vez ele fazendo moinho. Aí, legal. Aí no domingo eu fui no Sunday, né? Aí quem tava lá? Tava o mesmo pessoal e eu falei, caramba! Né? E essa época era tão mágica, cara, porque era assim, cada um que pegava o seu toque, porque a gente não tinha hoje os recursos que existem, né, meu? Né? Saiu um clipe ou algum filme, você tem acesso rápido pra isso aí. Então na época não tinha. Né? Então a gente, né, da periferia, assim, era difícil conseguir algo assim de acesso, entendeu? E era caríssimo na época, com certeza. Então o que acontece? Quando um grupo ou outro conseguia um toque diferente, meu, puta, meu, eles estavam por cima, meu. Era uma coisa que era mó barata, assim. Parecia que era só nós que curtia o hip hop, só o pessoal da São Bento ali, entendeu? Mas era uma coisa tão forte que chegava a gente ficar no meio da noite, cara, treinando no meio da rua, pra chegar na São Bento e mostrar, entendeu? Calejar os cotovelos, o joelho, pra mostrar, né, o pessoal que a gente pegou um toque novo, uma dança nova, um giro diferente, entendeu? Pra poder um superar o outro ali. Mas era uma coisa, assim, positiva até, entendeu? Então era mó barato nessa hora.